Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Há muito tempo na cadeia, doido pra sair daqui. Longe dos negócios da família, eu tô aqui. Exercitando o corpo, porque a mente tá fudida. Lendo pra passar o tempo e pra não ter recaídas. Ouvi alguns dizeres do que passou na TV. Dos apresentadores só tentando me fuder. Eles não sabem de um terço e nem da meia verdade. Que os canas me pegaram e usando trairagem. Pegou minha família, minha mãe, meu irmão. Na foto do aqui, me jogam no camburão. Me julgam como se eu fosse um monstro da UFMG. Eu sou apenas empresário, é muito pra você entender. E só Deus pode me julgar, só Ele que é fiel. É como numa mega empresa, cada um com seu papel. Eu guardo com muita mágoa nas lembranças da memória. Coadjuvante mais que nada, eu sou dono da minha história. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. É muito pra você entender, é muito pra eu engolir. Quando eu não tinha nada, me tratavam sempre assim. Os caras da favela dando rolé de motinha. Pegava só bonita, ouvindo só as novinhas. Uma vez peguei uma grana só pra dar rolé no shopping. Perguntei qual é o preço desse tênis Nike Short. O atendente ironizava, me chamava era de Loki. Dizia pra eu dar o fora, se manda ver se não fode. E fui crescendo assim, graças a Deus eu tô vivão. Nunca matei ninguém, mas quem é santo eleva a mão. Eu sou o dono do negócio, até me tornei famoso. Peguei uma modelo e até atriz da Rede Globo. Seca pimenteira, tenta de qualquer maneira. Me olha de olho grande, me seca que nem caveira. Quer saber? Tô com saudade mesmo do meu Honda Civic. As rodas que brilhavam vinham lá do Mississippi. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. Longe daqui, como é que anda os negócios? Não, tá tudo firmeza, pode crer, cê sabe que é tudo nosso. Eu ouvi dizer que os galo doido tá aí. É, tá embaçado, negão, a vida mesmo é isso aí. Pagar propina pra eles, os culpados tão na rua. Tipo João Plenário cavando sua sepultura. O deputado enche o bolso, tira onda com vadia. E janta no Naomi Plaza, 5 estrelas em Brasília. Isso é uma história tipo American Gangster, baseada em fatos ou em caso de ocorrência. Eu acho que fumei demais, tô falando palavrão. Logo mais tô com vocês, de rolé só no peão. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. Quando eu sair daqui, vou botar pra conferir. Então beleza, pode crer, é muito pra você entender. Eu sempre falo a verdade, dá de doa quem doer. Quem gostou, muito obrigado. Quem não gostou vai se fuder. Eu sempre falo a verdade dentro ou fora daqui. Quem não gostou vai se fuder, colo com quem gosta de mim. Eu sempre falo a verdade, dá de doa quem doer. Quem gostou, muito obrigado. Quem não gostou vai se fuder. Eu sempre falo a verdade dentro ou fora daqui. Quem não gostou vai se fuder, colo com quem gosta de mim. Não fumo, não cheiro, não bebo. Só bebo ganha nada. Como tá vendo aí, né? Sou um cara que nem era pra estar aqui, na realidade. Nem era pra estar aqui. Mas isso aí é o que o governante quer. Vê nós aqui mesmo. Acho que ele não liga pra nada. Eu não sou bandido, não. Tô aqui porque é preciso. certo, ajudar dentro de casa, porque eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás e gás já é 30 e pouco reais. A gente tá nessa luta aí, mano. Quando esses homens chegarem aqui, não vai ser tratado como bandido. Se bater, mete bala enorme, mata geral, nem leva de duas. Pô, nós tem pouco estudo. Pô, se bater uns amigos até que não estudou. Então, pô, pra nós trabalhar é foda. Tu tá ligado que eles discriminam nós a vera mesmo. Então nosso único recurso é recorrer a isso daí, ó. A boca de fumo, tá ligado? Pra nós sobreviver, sustentar nossa família. Se um dia eles der a oportunidade, eu pretendo sair dessa. Mas, pô, por enquanto minha vida é essa daí mesmo. Daqui eu não saio, aqui que é uma sobrevivência. Tá ligado, mano? Esse dia com 4 tiros na cabeça. Eu acho que foi 4. Ele tava. Foi no carnaval, né? Ele tinha pedido meu disquete emprestado, eu fui e emprestei. Ele foi lá, fumou um brau com nós. Aí depois ele pegou e desceu, me entregou meu disquete e foi pro bar do Elias. Aí foi pela outra rua, na hora que ele tava subindo de bicicleta, os caras passaram de moto e fumou bala nele. Eu tenho o boné dele até hoje, então fui bem se natala. Você acha que mataram ele? Daí foi pisada, né? Porque ele pegava os caras de outro setor, bati, mas não matava. Por isso que eu falo, quando for pra pegar, bem botar pra conferir. Pô, meu lazer sabe qual é? Meu lazer é... Pô, na moral, tirar um dia, ir pra um baile. Pô, na moral, cair maconha e mulher depois. Tem que ser bonita. Se não for bonita, não quero não. E é bonita que é nós que tá assim. Se nós não tiver assim, ela não quer nós.